Panorama Agrícola para 30 de janeiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Um abraço para você nesta quinta-feira de lua nova, hoje 30 de janeiro de 2014. Em matéria de amor, eu sou igual ao... Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: a água silenciosa é a mais perigosa. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica de saúde. No noticiário Dia de Campo, produção integrada de tomate em Caçador é destaque na semana que vem. Começam as aulas do Pronatec Social, que beneficia o agricultor familiar do oeste do estado. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a vida no campo. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie sugestão de pauta pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado de Santa Catarina e também no portal Dia de Campo. Dica do dia. Controle a sua pressão arterial. A pressão alta está relacionada à metade dos infartos do miocárdio. A doença é silenciosa. Na maioria das vezes, a pessoa com pressão alta não tem qualquer sintoma. Faça o controle periodicamente. Fique ligado no Panorama Regional. Vida no campo. Segundo o antropólogo e professor da Uniplac Universidade Planalto Catarinense, Geraldo Augusto Locks, hoje o espaço rural vem sendo compreendido como espaço de multifuncionalidade, ou seja, é um cenário que contempla lugar de vida, lazer, de encontro com a natureza, de atividades agrícolas e também não agrícolas. Atualmente vive no meio rural da Serra Catarinense cerca de 50 mil pessoas, onde algumas praticam agricultura comercial e outras somente agricultura familiar. Acerca do perfil da população rural na Serra Catarinense, podemos confirmar que não temos um perfil uniformizado. São José do Cerrito, por exemplo, é um daqueles municípios eminentemente rurais, com forte predominância de atividades agrícolas ou agropecuárias. De seus mais de 9 mil habitantes, cerca de 6.500 moram no campo. Carlos Adriano Branco Gonçalves, de 33 anos, é um exemplo do homem do campo que se dedica em tempo integral à agricultura em São José do Cerrito. Com quase 20 hectares de terra, na localidade de Passo Fundo, ele produz mais de 30 culturas, entre elas cebola, tomate, moranga, ervilha, feijão, cenoura e outras também, algumas frutíferas. Filho de agricultores, desde pequeno teve contato com o meio rural e hoje é um dos principais agricultores do município de São José do Cerrito. Casado com a dona Cristiane Gonçalves, de 28 anos, tem uma filhinha, então, de 10 anos, e é apenas com essa ajuda da família que trabalha incansavelmente. Além da agricultura, ele também cria frango. Os produtos são 100% orgânicos, característica que faz questão de destacar quando vende nas feiras da Serra Catarinense. A vida está ganhando dinheiro e essa vida não livre, com a natureza e feliz da vida com a sua família. Essa é uma vida boa, vida no campo. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A estação experimental da Epagre em Caçador está convidando para um dia de campo sobre tomate. Será na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro, na estação experimental de Caçador. Estação que tem 75 anos de pesquisa na região. A promoção é da Epagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, com o apoio da FAPESC, a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina, e também do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Próxima quinta-feira, Sistema de Produção Integrada de Tomate Tutorado, na Estação Experimental de Caçador. O dia de campo é às 14h, com visitação à área experimental de tomate da estação, com a equipe de pesquisa em olericultura. E pela manhã, na quinta que vem, dia 6, palestras. 9h, bacterioses do tomateiro, com Alice Maria Duval, pesquisadora da Embrapa. E às 10h30, perspectivas de mercado e viabilidade econômica do tomate de mesa, com o engenheiro agrônomo João Paulo Deléo, do CPEA. Confirmando, então, dia de campo e palestras na próxima quinta, 6 de fevereiro, na Estação Experimental da Epagre em Caçador. Informações adicionais pelo telefone 49-3561-2000. Ainda sobre o tomate, informamos que o tomate BRS Zamir, do tipo cereja, lançado recentemente pela Embrapa, apresenta elevados teores de carotenoide licopeno, antioxidante tido como um dos mais eficazes na prevenção de doenças degenerativas e cardiovasculares. A cultivar atende ainda ao segmento da cozinha gourmet pelos equilibrados teores de açúcares e ácidos. Foi desenvolvido pela Embrapa Hortaliças de Brasília e é um híbrido que representa uma nova geração de tomates nutricionalmente enriquecidos. A demanda por tomates especiais, o tipo gourmet, tem crescido muito no Brasil. E esse cultivar da Embrapa, o desempenho dele, desse híbrido BRS Zamir, tanto na parte sensorial como na conservação pós-colheita, como também na produtividade, coloca esse híbrido entre os melhores materiais genéticos em termos de desempenho agronômico, segundo o Centro de Pesquisa da Embrapa, em pesquisas comprovadas em testes realizados nos estados de Goiás e São Paulo. Agora, informações do Pronatec Social no Campo. Jovens, mulheres e também lideranças da agricultura estão iniciando as aulas do curso de formação inicial e continuada de agricultor familiar pelo Pronatec Social, por meio do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também por meio do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social. As aulas estão sendo organizadas pelos sindicatos ligados à FETRAF Sul e também pelo Instituto Federal de Santa Catarina e a Unicafes. As aulas já iniciaram nos municípios de Chapecó, São Lourenço do Oeste, Seara, Dionísio Cerqueira, São Carlos, Coronel Freitas, São José do Cedro, Campo Herê, Coronel Martins, Ipuaçu, São Domingos, Quilombo e Formosa do Sul. No total, mais de 600 agricultores familiares vão ser capacitados em 6 módulos. Os temas são processo histórico e organização da agricultura familiar, associativismo e cooperativismo, sistemas de produção na agricultura familiar, meio ambiente e energias renováveis, inclusão digital e uma oficina de comunicação. O curso Pronatec Social, via FETRAF Sul, tem carga horária de 200 horas e os inscritos não têm custos para participar. Eles recebem também uma bolsa de ensino de R$ 13,00 por cada 4 horas de presença. Estamos informando para você também o Show Tecnológico Rural do Oeste de Santa Catarina em Concórdia, de 19 a 21 de fevereiro, o Tecnoeste, que trará diversas inovações, principalmente na bovinocultura de leite. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.